Sabatango, Mike Eco, Juliette, chamo Centro Recife, 1251. Alfa Livre, o táxi, Alfa, Juliette, gate 4. Livre, táxi, Alfa e Juliette, gate 04-63-3. 4235, vetor adição para sequenciamento, mantém a proa limitada pelo localizador. Ok, então vai manter a proa limite localizador 423. Papatango, Mike Eco, Juliette, controle. Mike Eco, Juliette, chama o Centro Recife em 1251. Papatango, Mike Eco, Oscar, controle. Mike Eco, Oscar, informe estimado do pouso. Gente, Mike Eco, Oscar, chama agora o Centro Recife, 1251. Estabilizou a pista, o voo 076. Completa a aproximação, chama a torre 1186. 1186, boa noite. Azul 4235, desce para 2000 pés. 2000-4235, mantém a proa ainda? Azul 4235, para o localizador curva esquerda, proa 160, reporta estabilidade. Esquerda 160, vai chamar, 4235. Chegou no 076, 3000 de externo, baixo para baixo. Boa noite, vou no 076. Fichado tráfego, está livre, por 90, vento 150 graus, 109. E o ajuste é no 021, vou no 076. Livre pouso, pista 1-0, vou no 0-7. Ô, torre, é o mesmo 3, não sei se tem querendo atrapalhar, mas na sua transição você fica alto, uma bem alto, bem agudo. Ok, eu posso até verificar aqui, creio que seja o volume aqui que tá um pouco alto. Obrigado, eu sou o Geneve 3 no teste. Estacionamento 6747, portão 6. Autorizado, chame táxi, o web 6747. Autorizado, chama táxi, 6747. Sempre. No 021. 021, tá bom. Assim que chegar o plano, será paga a cópia. Mantém a escuta. Eu agradeço. Obrigado. 4235 estabilizou? Afirmo. Azul 4235 completa aproximação, chamada Rio 1 no 86. 86, 4235. Boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4235. Boa noite, Azul 4235, o Azul chama 021, aguarde autorização de pouso e pista livre, Azul 4235. É, ciente aguardando, 4235. Táxi 67-49 a bordo, 45, Galeão. Ciente, o EB 6747 está livre o táxi pelo pátio de Índia. Chame no ponto, espera dando 7 para decolagem, o ajuste chama 021. Táxi Índia, chama o próximo, 1021, 47. O 1076 no solo aos 27. Autorizado o táxi, ali Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, para Maranhão, 07, está na identificação, desce para 050, chegada bom. Aciono a identificação, desce para 050, na bom, chegada. Dois, dois, dois, quatro, cópia. Siga, salva, dois, dois, dois, quatro. Ok, está autorizado de Juazeiro do Norte, o nível 350, via Tampezulu no 9 até Bangu, após, conforme o plano, a decolagem dando zero, curva à esquerda, subida é a Momo, transição frote, o controle 120 decimal 8, acione 5451. 5-0, Tampezulu no 9. Correto, o passarei 2224 e chame para o pushback acionamento. Chamarei. Ponto espera pronto, 6747 visual para a nossa final. Gente, mantenha o ponto espera, o R6747. Até. O Gol no 076, ingresse na Juliette, o gate é o 02. Juliette. Localizador 3305 completa aproximação, chama a Torre 1 no 86. 4235 no solo 30, tá livre o táxi Alfa Juliette, gate 3. Alfa Juliette, gate 3. Salvador, boa noite, TAM 3305. Boa noite, TAM 3305, avistado, o ajuste 1021. Está livre o pouso, não no zero, o vento 140 graus, 109. Livre o pouso, não no zero, TAM 3305. 747, após o pouso do Airbus da Tana na curta final do ano zero, está autorizado a alinhar e manter o Web 6747. Ok, pode usar e manter a 6747. Rio 5972, desce para 2 mil pés, sem restrições, ajuste no 021. Poderia pedir? Rio 5972, desce para 2 mil pés, sem restrições. 2 mil, sem restrições. Santo 3305, no solo 34, está livre o táxi via Alfa e Juliette, gate 612. Alfa Juliette para 612. Jet 6747, decolagem autorizada, 10, vento é 160 graus, 109. Livre decolagem 6747. Jet 6747, decolado aos 36, chame o controle 120 decimal 8. 1208, boa noite. Boa. GLS, reporte estabilizado localizador. Reporte estabilizado localizador 5972. Controle Salvador, boa, 6747. Total 9907, desce para 3 mil pés, ajuste no 021. 3 mil com no 021 no total. WebJet 6747, contato radar sobre a montanha 360, voa Leda. 360, direto Leda, 47. Dourado, 5972. Rio 5972, completa a aproximação, chama do Rio 1186, bom pouso. 1186, obrigado, Cesar. Total 9907, 72.000 pés. Autorizado ELS, reporte estabilizado localizador, inicie para redução, para aproximação. Segue tráfego 8 milhas à sua frente, com 130 de ground speed. Sim, a gente desce para 2000, reportará estabilizado e cinja da velocidade do tráfego que nos antecede. Rio 5972. Livre pouso, Rio 5972. Passarei 2224, está autorizado, chame táxi. Boa noite, hoje é 6313, chame em 1186 para autorização. Especialmente boa noite, 6313, informação Golf, coordenação Guarulhos. O Oceaneer 6313 está autorizado. Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu do Meio até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Controle 120.8, acione 5447. Estou autorizado conforme 3620 para Guarulhos. Via Zulu 16, trava até o Zulu 13, postos conforme. Decolada 10, curva direita da Elga Brick, 20.8 ao controle de saída, são 5447. Oceaneer 6313, ponte quanto? Está correto, o 6313 da Oceaneer, chame pronto, dá o pushback e acionamento. Maravilha. Boa noite, o total 9907 estabilizado em ILS. Boa noite, o total 9907, continue na aproximação, ajuste no 021, aguarde a pista livre. Prossegue na aproximação, no 021, aguarde a pista livre, total. 5972, no Solas 43, está livre o táxi para o Pátio 3, via Alfa e Kilo. A posição é a 9 do Pátio 3. Táxi autorizado via Alfa e Kilo para o Pátio 3, o Rio 5972, grato. Total 9907, está livre o pouso na 10, o vento 150 graus, 109. Total tem autorizado o pouso na 10. Saindo 224 para o táxi, tem 12, 1, 2, a bordo, alterna Fortaleza, 3 horas e 50 de autonomia. Ciente, o passageiro 2224, está livre o táxi pelo Pátio Índia, chame no ponto de espera da 10, vai ajustar no 021. Ciente via Pátio Índia, vai chamar no ponto de espera da 10, com o estado 1021, 1021, 224. O total 9907 no solo aos 46. Está livre o táxi para o Pátio 3 via Alfa e Kilo. Passarelo 2224, está livre a decolagem da 10. O vento é 160 graus, 099. O 1074, chame em 186 com autorização. É a da Eoleda Bridge, o azul 4235. O 1074 está autorizado, Guarulhos 360 nível, via Peso Luno 6 até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive Poços de Caldas, a decolagem é da 10, curva à direita, após subida da Eoleda Bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5454. Para 4000 pés, que é negar 1021. 4000, 1020, 1020, 18, boa noite. Ok, o 074 está correto o cotejamento. Como recebe agora? Ah, tu, hein? saída Momo. 350 na Momo, passarela 2224. Dá presente, autoriza, Prot. Parece 2324, inicialmente autorizado Momo direto. Momo, obrigado. 2224.